chamou pra uma festa certeira, com aquela vermelhada lá na dona teta. A galera me chamou pra uma balada da hora, com aquela mulherada e sua ideia de sobra. E chegou lá, tava um puta no cheiro de macho. Uns tavam só no pó, os outros tavam no mato queimado. E não tinha loira, e não tinha morena, e não tinha nenhuma japonesa. E o resto da galera querendo a rosca da dona teta. Lá na festa da dona teta, só tinha doidão e não tinha um careta. Lá na festa da dona teta, só tinha cueca, não tinha uma teta. Lá na festa da dona teta,